Essa mensagem se autodestruirá em 10 segundos. Já faltam 9 para o final de tudo. 8, 7, reduzi os números. Mas a loucura ninguém vai dar um break. 666, 5, 4, 3. O sol não vai nascer, não haverá próxima vez. 2, 1, cabum, acabou. 0, 0, 0, 0. Os mano pediu, sai que sai, eu tô a mil. A rima, o tiro, o disparo de um fuzil. Um velocímetro, a mais 300 por hora, ouça o som do vroom. Tô bem mais rápido que um carro de Fórmula 1. Ouça, ouça, ouça o som da quadrilha. MJ tá, abelha assassina, um enxame que toma conta do céu. Minha rima não é doce como o mel, não sou metido a inteligente. O que eu rimo você sente, mas se desacredita chega aí. Do Paranapanema ao Jardim Caiçara, a mão calejada é a mesma que dispara. A quadrilha fez o som. Meu truta vem comigo, chapeuzinho não é vermelho, mas o lobo mau é amigo. Sei que a vida tá difícil, quem sou eu pra mudar? Mas se você me ajudar, a quadrilha vai dominar. Um cronômetro, um ponteiro em movimento. Liga os capanga que o plano tá em andamento. Um cronômetro, um ponteiro em movimento. Fita dominada, fita dominada. Um cronômetro, um ponteiro em movimento. Liga os capanga que o plano tá em andamento. Um cronômetro, um ponteiro em movimento. Fita dominada, fita dominada. Sem limites, sem fronteiras, mas depende se crescer. Não é conto de fadas o que passo a você. Motivos milhares, posso fazer história. Operar sua cabeça e congelar sua memória. Vamos guiar seu cérebro, enriquecer os neurônios. Célula para o seu sangue, da sua alma tirar o demônio. Não é o aceita, nem o ritual macabro. Neutraliza os músculos, te deixa paralisado. Toma junto o feitiço ou algum fato do além. Te obriga a me temer, respeito você não tem. Tô corrigindo seu vício, glorificando o veneno. Essa fumaça que sobe, agora está descendo. O contra-ataque é o mal, as coordenadas são essas. Eliminar os traíras que se mordem de inveja. Os três capangas, primeiro, segundo, terceiro. Me tornei um foraceiro, mas sou de novo no tiroteio. Um cronômetro, um ponteiro em movimento. Liga os capanga que o plano tá em andamento. Um cronômetro, um ponteiro em movimento. Fita dominada, fita dominada. Um cronômetro, um ponteiro em movimento. Liga os capanga que o plano tá em andamento. Um cronômetro, um ponteiro em movimento. Fita dominada, fita dominada. Liga os mano que foi como imaginava. Não foi preciso se guiar pelo mapa. Representei, não sei se agradei. Firmei, quem confiou não decepcionei. A ocasião faz o ladrão. O bandido aqui tá armado de expressão. Roubei sua atenção, assaltei seu pensamento. Cronômetro zerou, acabou seu tempo. Suspeito, suspeito de um crime perfeito. Mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. Sem digitais, rastros e pegadas. Dever foi cumprido e a fita é dominada. Um cronômetro, um ponteiro em movimento. Liga os capanga que o plano tá em andamento. Um cronômetro, um ponteiro em movimento. Fita dominada, fita dominada. Um cronômetro, um ponteiro em movimento. Liga os capanga que o plano tá em andamento. Um cronômetro, um ponteiro em movimento. Fita dominada, fita dominada. Um cronômetro, um ponteiro em movimento. Liga os capanga que o plano tá em andamento. Um cronômetro, um ponteiro em movimento. Fita dominada, fita dominada.